Olá, queridos ouvintes e leitores do Balbúrdia. Olá, aqui é a Maria Clara Carneiro, estou aqui com o repórter Elson. Oi, gente. E nós hoje vamos entrevistar o Ricardo Coimbra. Boa tarde, Coimbra. Tudo bem com você? E aí, Maria Clara? E aí, Elson? E aí, galera? Beleza? Coimbra, pra gente manter a nossa tradição aqui, você pode se apresentar? Vou me apresentar? Caramba. Poxa, me ajuda aí, galera. É igual eu falei com vocês antes, as apresentações parecem o Pelé falando em terceira pessoa, né? Então nós vamos fazer um ping-pong. Coimbra, uma cor. Fúcsia. No que concerne a cachorro, preto ou caramelo? Eu sou um cara, Deus, que eu gosto de nuances, entendeu? Eu fico nessa área intermediária entre preto e caramelo. Drauzio Varella ou Suplicy? Quem você levaria para a cama? Ou para um jantar? Drauzio, pô. Você sabe? Você conhece a minha obsessão pelo Drauzio, Maria. Mas se o Suplicy viesse te pedindo em namoro e uma concessão, te chamasse para desenhar a biografia dele em troca de um beijinho, você toparia? Eu não sou facilmente comprável assim, Maria Clara. O que importa para mim é amor verdadeiro. E amor verdadeiro eu tenho pelo Drauzio. Tratamento de canal ou telemarketing? Tratamento de canal. Sim. Eu acho que já conseguimos definir para os nossos ouvintes. Acho que circunda bem a personalidade de Coimbra. Vocês já entenderam quem é o Ricardo Coimbra. Que, além disso, faz quadrinhos também. Faz quadrinhos, redator, quadrinista e mal-humorado das redes sociais. Ricardo Coimbra, como você se sente nesse 2016? Tem sido bom para você? É o clichê agora falar que foi ruim, né? Na verdade, o biênio, né? 2015, 2016, o biênio trágico, assim. Mas pra mim, assim, pra coisa de quadrinho foi até legal. Fiz algumas coisas, lancei algumas coisas legais com alguns amigos. Acho que eu tô ficando, não que eu esteja ficando bom no que eu faço, mas acho que eu tô ficando um pouquinho menos ruim. Coimbra, a gente tá aqui com os teus quadrinhos do ano, né? São dois zines. É o Fired, que saiu pela Ugra na coleção O Gritos, e o Trágico Misery Tu. E agora você falando do biênio, o seu primeiro livro foi lançado ano retrasado, ano passado, né? Também é bem recente. O Vida de Prástico, né? O Vida de Prástico. Sim, o Vida de Prástico é dezembro de 2014, na verdade. Foi praticamente 2015 já. Em 2015 e eu dei uma adiantada nele. E você tem um trabalho já há bastante tempo online, mas só recentemente, depois da Chula, que você começou a lançar impresso, se eu não me engano, né? É, antes da Chula, eu fiz aquele caminho meio tradicional do cara que começa meio que fazendo zine, aí na época de faculdade participa de umas publicações independentes, coletivas, apesar de ser pelinho, na minha época já tinha, 98, 99, quando eu estava na faculdade ainda tinha. Ainda não, já tinha, né, esse tipo de coisa, o que hoje a gente chama de coletivo. Publiquei nos jornaizinhos de humor, uma cara assim meio pasquinho, um troço meio coisa de velho, né, da faculdade. E até começar em 2009 com o blog, né. Eu sempre fui muito, desde que eu comecei a usar a internet assim com bastante frequência, que surgiram esses primeiros blogs de cartunistas, assim, da geração do Arnaldo Branco, do Alan Sieber, do Dahmer. Eu achava aquilo do caralho. Eu falei assim, putz, eu queria fazer isso e tal. Mas a verdade é que, assim, eu demorei para entender e querer ter vontade de me aproximar mais de internet. Até que em 2009 eu tinha sido mandado embora de um emprego. Estava aqui em São Paulo, trabalhava numa produtora de vídeo como roteirista, daí fui mandado embora, fiquei uma semana em casa e, cara, vou pegar todas essas tirinhas que estavam na gaveta e vou começar por um blog. Não estou fazendo nada, não tinha entrevista de trabalho, era a crise, a famosa crise econômica de 2008, né, que depois virou a de 2011. Mas nessa de 2008 eu comecei a fazer o blog. Ele estava cheio de ressentimento corporativo, tinha sido demitido depois de trabalhar igual um condenado, culto da vida. E aí comecei a fazer. Ou seja, o blog, eu acho que eu posso dizer assim, ele é uma, Ele é uma maçaroca ali de ressentimento com... ressentimento financeiro, um pouco de ressentimento artístico, com ressentimento financeiro, corporativo, tudo. É um momento que eu falei assim, cara, eu tô meio puto da vida e se eu não direcionar para algum lugar, eu vou ficar meio maluco. E aí começou, acho que foi março de 2009. Você tem conseguido desde então manter uma boa regularidade, né, nas postagens? Porra, nem tanto, Nelson. Eu sou, assim... Eu tenho inveja desses caras, assim, que eu acho que são mais... Como é que eu vou dizer? São mais prolíficos, como, sei lá, o Maron, o Salimena, que são caras que produzem, sabe, com uma constância. Eu tenho é o que eu disse, mais recentemente eu consegui estabelecer uma periodicidade menos vergonhosa. O meu blog, sei lá, entre 2009 e 2012, tinha umas coisas engraçadas. Eu fazia, sei lá... publicava 9, 10 tiras num mês e passava 6 meses sem publicar nada. E aí depois, conforme foi dando um frissonzinho um pouquinho maior, a galera foi vendo, veio a coisa depois ali em 2010 de Facebook, né, pra mim, né. O Facebook foi assim, a gente fica muito cuspindo no prato que comeu, né. O Facebook é uma bosta, a gente fica sendo sacaneado pelo Zuckerberg o tempo inteiro, a gente usado como dados para publicidade, a gente é censurado e tal. Mas, cara, teve um crescimento importante para mim de público, assim, com o Facebook e Twitter também. Você fez outra, vira print, né? É super retweetado, depois vira post no Facebook, os teus comentários, né? E engraçado também é isso, você é tomado por grupos diferentes, né? Cena clássica foi quando sua tira do ateu foi tão postada, foi postada pela Teia e por grupos cristãos. Como é que você... Como é que você consegue lidar com tanto ódio disseminado por grupos diferentes, né? Eu tenho uma coisa assim que é meio condenável de falar assim, mas eu não deixo de falar, não. Agora, claro, eu sou um cara que... Pô, você e o Nelson me conhecem pessoalmente, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Eu sou viciado em churume, galera. Entendeu? Eu sou viciado de uma maneira, assim, que não tem preconceito. Eu não tenho preferência por churume de nenhuma corrente ideológica ou intelectual ou anti-intelectual. Pra mim... Se tiver aquele chorumim gostoso ali, entendeu? Aquele aroma de ódio, ressentimento... Sua loucura, caixa de comentários... Piração, falta de noção, eu adoro. Eu amo essa merda. Você é praticamente... A sua página é um sumidouro, né? Da internet. Cara, aquele negócio, Maria Clara, é questão de estudo, assim. Eu acho que a minha página tem que ser estudada. Porque é um microcosmo perfeito que eu acho que... Eu tô falando sério, não é uma piada. Não, eu sei. Eu acho que é um espelho, de uma certa forma, de uma época e de uma galera... Uhum. De uma conjunção de galeras diferentes, entendeu? Pô, você me conhece, Maria Clara. Uhum. Eu não gosto dessa frescura de tipo... Ai, meu Deus... O que me vale até brigas, inclusive, com você, que é minha amiga. Sim. Mas eu não tenho essa coisa de, ai, meu Deus, essa época de disseminação de ódio. Ai, o discurso de ódio, que não sei o que lá. Eu tô cagando e andando pra isso, entendeu? Sinceramente. Pra mim, pessoalmente, como diz o George Carlin, quanto mais desgraça, melhor. Desgraça é matéria-prima pra mim, entendeu? Gente maluca, gente pirada, discurso desconexo, mundo desconexo. Pra mim é matéria-prima, eu adoro. Mas é matéria-prima pra quê? Matéria-prima pra você estudar, reaproveitar nas histórias? Ou pra... porque você acha que isso, sei lá, aponta pro que é essa realidade do mundo mesmo, que os bonzinhos ou os inocentes querem esconder? Eu acho que é meio por aí, Maria Clara. Eu acho que o principal é que... isso aponta para um lado que é o mais importante, que eu acho que vai parecer pedante falar, mas isso que a galera está perdendo de vista, que é a questão da complexidade do mundo, da quantidade de gente diferente e complexa que você encontra por aí. Uhum. Então as pessoas, elas, o que eu vejo em geral, é que as pessoas têm as suas próprias visões de mundo e querem encaixar o mundo inteiro dentro da sua visão de mundo, entendeu? Vou te dar um exemplo assim, do que eu estou falando. Você sabe qual que é a minha visão de mundo, você sabe qual, que eu, qual que é a linha ideológica que, com a qual eu tenho mais simpatia. Eu até tenho mais simpatia pela linha ideológica de esquerda. Mas eu acho que o pessoal de esquerda ficou completamente tomado por um discurso meio de mina que frequenta a brinquedoteca do Sesc Pompeia, de querer transformar o mundo nessa brinquedoteca, numa coisa, entendeu? E não é assim. O mundo é cheio de conflitos, cheio de realidades complexas. Cada realidade complexa vem acoplado a ela. Um discurso diferente. E na questão do discurso, principalmente o que a gente está falando, né? Que a galera comenta ali na caixa de comentário do Face ou do G1, o que você tem ali é uma amostra, ainda que perturbadora, mas uma amostra da realidade. E a galera é muito hipersensível. Ai, meu Deus, eu li um comentário hoje no G1 que, meu Deus, acabou com o meu dia. Vem, meteoro. Porra, cara, não aguento isso, entendeu? Essa afetação hipersensível é um negócio que me deixa meio... É um exemplo que eu tô te dando de coisas que acabam gerando piada pra mim. E tem esse lado da banalização do meteoro também, né, Coimbra? Todo mundo pedindo meteoro, A hora que apontar um... No espaço vai estar todo mundo cagando, né? Todo mundo com o cu na mão e se arrependendo do que fez. É. O e sem contar que eles, que da hora que estiver vindo o meteoro, eles vão estar se perguntando se favorece a narrativa da direita ou da esquerda. Se é um golpe da imprensa. Eu tô colecionando... Golpe, né? Eu tô colecionando postagens sobre pessoas que mandam vir o meteoro, assim. Tenho juntado algumas. Então, cara, você vai conseguir. Eu acho que com menos de um mês de colheita aí, Léo, você já vai conseguir fazer um catálogo de umas 1000 páginas. Pode crer. É porque tem uma questão, é o Arnaldo Branco que falava isso, né, Maria Clara? Que é a banalização da misantropia. Isso. Entendeu? Qualquer idiota que não consegue juntar lé com cré se acha no direito agora de odiar a humanidade, entendeu? Fala assim, a humanidade tem que ser destruída, não, isso, entendeu? Isso é outra coisa, assim, que eu falo com vocês que acaba servindo de material para mim. A galera repete muito discurso pré-fabricado, entendeu? Achando que tá falando coisa original. Muito discurso lugar comum, muito truísmo, e não repara o quão caricatural ela tá sendo, entendeu? Coimbra, eu queria justamente falar uma coisa com você que vai nessa direção aí. E o meteoro seria um exemplo, assim, esses clichês, sabe? Essa piada pronta e fácil que as pessoas repetem facilmente e o tempo todo, me parece que, ao mesmo tempo que te gera material para construir o seu humor, também te gera um certo limite, né? Porque aquilo foi apropriado e você não pode mais usar aquilo, porque você vai se banalizar e vai se tornar comum também, né? E perde o seu estilo, não é? Sim. Ideia, Deus, por mais pretensiosa que ela possa parecer, você levando em conta todas as minhas limitações, a minha ideia é essa, cara. Era conseguir falar, fazer um humor de uma certa forma, onde eu evitasse esse tipo de clichê, a não ser da forma satírica ou paródica, entendeu? Claro. Enquanto eu estiver zoando aquilo. E, na verdade, por isso que eu digo que isso que os hipersensíveis reclamam da produção de chorume desagradável da internet, pra mim não é, cara. Pra mim é ali que eu vejo como que a galera tá pensando, que tipo de clichê que a galera tá repetindo. Eu acho importantíssimo lidar com esse dado quando você tá fazendo o gol. Você detectar quais são os comportamentos que são as falas recorrentes, entendeu? As falas que se repetem é que uma coisa comum que a gente vê da pessoa que está repetindo um lugar comum, ela tenta fazer uma coisa meio teatral na fala dela, como se ela estivesse falando uma coisa espontânea e original que ela inventou naquela hora, entendeu? Sim. Só que ela está falando uma merda que ela viu em algum lugar outra pessoa falar. É nisso que eu fico atento, cara. E fica, né, e a partir do momento que ela vai falando, né, repetindo as mesmas coisas, continua criando mais ainda a bolha, né? E evitando lidar com o chorume, né? Tem que, né, o sumidouro, né, o lugar onde cai ali, mas depois aquilo teria que ser tratado, justamente, mas evita um olhar. E no fim das contas, perde-se a noção de saber lidar com o diferente, né? Também. Sim, sim. É, sim. Eu acho que acontece um troço que eu acho maluco nessa interação de internet, disso que a gente está falando, né? Dessas galeras diferentes que comentam, é que é uma interação de diferentes em que não há integração nenhuma, né? Eles, parece que cada um está falando sozinho, né? Uhum. O que fala raramente influencia no que o outro fala, né? Uhum. E só porque eu reparo também. A caixa de comentário é meio que uma coleção de monólogos, né? Total. E é claro, cara, que eles discutem entre si, mas é aquela discussão em que nada... Que não é uma discussão de fato, né? Porque se não há possibilidade do que a outra pessoa está falando alterar o seu jeito de pensar, então não é uma conversa. E ali a galera já chega a mostrar aquilo que eles entendem já como verdade acabada, não é... Não é nenhuma forma de debate ou diálogo. Uhum. Isso é outra coisa que eu gosto, na verdade. Porque existe essa visão nossa meio de classe média ilustrada, de gente que frequentou, sei lá, vernissagem, ambiente acadêmico, que essa coisa, ai meu Deus, temos que ter um debate construtivo aqui. Não, sei lá, às vezes a comunicação humana é isso mesmo, é só desabafo e tráfico de chorume, né? Tráfico de chorume, uhum. Bom, hein? Falando em chorume, eu queria dizer que hoje eu sou uma proprietária de um pacote ainda potente de rolos de papel higiênico que eu adquiri há 6 meses e continuei, eu economizei bastante para continuar de cu limpo até o final de 2016. Tô com muito orgulho porque fiz bastante economia esse ano. Desde 2006 eu consegui uma promoção muito boa no Extra de neve. E eu tô com neve que eu comprei em julho. É uma luta assim que... Eu acho que também, né? Porque hoje eu sou professora universitária, tenho um certo padrão de vida e consigo também ter acesso a esse tipo de benefícios do mercado, né? E hoje a gente enfrenta essas grandes crises, né? Como a crise hídrica que você narra no Trágico Misery Tour, que é justamente a alta dos preços do papel higiênico e uma unidade de cu sujo, né? Lutando para poder ter algum acesso a uma dignidade mínima de seus cus. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua história. Eu fico imaginando você, a Luciana Foracipe, a Maria Nanquinho, o Maron e nossos amigos de São Paulo pensando essa história na mesa de bar, porque é muito a cara de vocês. Como é que isso... É, uma parte dela, acho que inclusive você estava na mesa. A estatística principal que é falada na primeira página ali, que 75,3% dos brasileiros está zanzando por hídrico sujo. Você acha que você estava presente? Eu acho que sim. Apresentando essa estatística lá. Do Luciana Foracipe Anal Research Institute. É. Né? Sim. Isso. Pô, legal saber, Maria Clara, que você virou uma especuladora do mercado do papel higiênico. Olha, eu nem sabia, isso foi em julho. Você entende? Eu fiquei muito orgulhosa quando vi isso aqui. E não, a gente tem acompanhado, é de fato. Eu vou te mandar uma foto dos últimos 3 rolos que vão aguentar até o final de 2016. E eu acho que eu vou entrar em 2017 de cu limpo. Olha, eu vou te dizer que com as perspectivas econômicas e sócio... E sociais do Brasil em 2017, você tome cuidado, viu, Maraguá? Uhum. As possibilidades aí das questões de asseio anal se complicarem em 2017 são grandes. Pois é, essas previsões aqui estão muito perigosas, são muito alarmantes, né? Gente, vocês não vão publicar isso que a gente está falando aqui, não é possível. Ué? Você quer que não publique? Está parecendo uma conversa entre 3 pessoas que tomaram ácido durante o dia inteiro e depois foram conversando. Não, eu tô pura, eu publico. Se você não... Não, eu tô purinha. Se eu tomar alguma coisa, eu durmo. Até ácido, não adianta. É, a gente tá tão fora do esquadro, galera, que a gente normal, a conversa já descamba. É, eu acho que é começo de senilidade, assim mesmo, já. É. Eu chutaria nisso. É, já é um traço de demência, né? Eu acho que é um estágio em demência, já. É, pode ser. Tem tudo a ver. É, pois é, vocês são, olha só, vocês são pesquisadores de quadrinhos. Já. Quadrinistas, olha aqui. Mas é indício. Isso já é um meio caminho andado. A gente tá muito mal, galera. Ô Coimbra, então vamos dar algo pros nossos ouvintes se agarrarem aqui. Como é que surgiu a ideia de fazer o Tragical Misery Tour? Com o Maron. Com o Maron. Pro Maron. Putz, galera, quando eu divulguei essa picaretagem aí, eu usei uma frase do cara que eu gosto muito. Roberto Piva. Uhum. Que ele tem uma frase que ele diz que se você ficou adulto é porque você acumulou merda, né? Você tem que viver uma eterna adolescência. E esse trágico ou misericórdia tem tudo a ver com essa frase do Piva, porque assim, não é uma piada, não. Quando a gente falou isso na divulgação lá do lançamento do Zine, é verdade. A gente fez o Zine pra gente poder ter dinheiro pra poder pagar horas de estúdio pra gente ensaiar a nossa banda de Rush Cover. Essa que é a ideia, que é um sonho que a gente tem, que a gente chama de Tragical Misery Tour, que é entrar numa Kombi e excursionar com a nossa banda de Rush Cover. Então essa é a ideia. Agora, o conteúdo do Zine, ele tem uma relação muito indireta, né, com essa piadinha besta. Esse Zine, galera, é mais uma infantilidade nossa, entendeu? Como vocês falaram aí, uma história minha sobre cocô, olha só, eu tenho 40 anos, galera, escrevendo historinha de cocô, entendeu? Você fala, você sempre falando, fala com tanta condescendência do seu trabalho, sei lá, é você, parece um personagem seu mesmo, condescendente. Não, eu acho que, na verdade, é o seguinte, na verdade, eu nunca criei nada é ficcional, é tudo biografia, é tudo autobiográfico. É que a minha vida é tão patética que parece que eu tô romanceando, entendeu? É só pra... Não, tô brincando, é resposta besta, né? É, não, você gosta dessa coisa, né? Teu desenho, é incrível que você continua, você diz que tá menos pior, mas, na verdade, a gente vê desde o começo da sua carreira internet, esse traço, essa questão do cinza, sempre a mesma coisa, assim, mais particular seu. E essa é um pouco um grosseiro delicado, diria. Porque ele tá, é um desenho limpinho, né? Totalmente o contrário do Maron, já fica abusando do nosso olho. Você tem um traço limpo, mas tem sempre uma careta, uma coisa inusitada como o cocô também, por exemplo, né, ali. Eu acho que ele desenha merda muito bem, inclusive. Exatamente, ele desenha merda muito bem. É um grande desenho de merda. Exatamente. Que coisa maravilhosa isso. Cara, ô Leos, depois eu vou te pedir pra me apropriar dessa frase. Fica à vontade. Vou usar na orelha da próxima coletânea aí, cara. Fica à vontade, fica à vontade. Isso de merda. Aliás, é uma boa ideia até para um livro, né? Um livro com todas as histórias sobre que eu fiz sobre o cu, né? Isso é uma coisa que pode funcionar. Ainda mais... Assim, sobre o negócio do traço, eu acho assim, na verdade, é mais aquele clichê, né, Maria Clara? Tipo assim, você define teu estilo pela tua limitação, né? Uhum. Por exemplo, você tá falando do Maron. O Maron faz um troço que eu invejo completamente, que é o cara que desenha pra caralho, que consegue emular um estilo aparentemente sujo e distorcido, mas ele está absolutamente no controle daquilo ali. Desenha pra caralho. Quando ele quer desenhar de uma maneira limpa, realista, e ele tem domínio, né, de várias modalidades de desenho. Coisa que eu não tenho. Então, assim, quando eu desenho, a verdade é que eu não consigo pensar muito e controlar muito aquilo ali, eu acho que vai saindo automaticamente as coisas que estão ali no fundo da minha cabeça, que eu li e que de alguma forma ficaram na minha memória, entendeu? Uhum. Eu não saberia dizer, como sou eu que fiz, quando eu revejo meus desenhos, eu vejo uma falta de estilo, na verdade, entendeu? Às vezes no mesmo quadro eu desenho um boneco que a cara dele parece um desenho do Borjalo e o boneco do lado é mais realista, entendeu? É uma mistura de registros assim, meio confusa, assim. O que eu acho que acontece assim, como eu pinto tudo de cinza, a hora que você pinta tudo de cinza, parece que isso cria uma unidade em tudo, cria uma argamassa ali que parece que junta esses elementos, que parece que estão soltos ali. E se você olhar bem, isso, o meu desenho não tem muito. Eu misturo muito, às vezes, o registro realista com o registro mais caricatural. Uhum. Às vezes, meio termo. Eu, na verdade, assim, eu desenho muito... muito chutado, Maraquara, muito, não é muito pensado, assim, é até legal você falar isso, que parece que é limpo, assim, porque quando você fala que é limpo, até parece também que o cara tá com as ideias mais assentadas, né, e eu acho que é o contrário, na verdade, eu acho que ali eu faço, é mais corrido, entendeu, e se eu tiver que ficar pensando muito sobre o desenho, aí eu nunca faço. Você está falando de pensar, a gente está conversando com várias pessoas e a maioria tem esse sentimento de que não pensa, que na verdade só desenha. Eu acho interessante vocês falarem isso, de acharem que porque estão indo direto para o desenho e não para um roteiro prévio ou para uma preparação prévia, não estão pensando, como se o desenho fosse uma coisa muito mais corporal, muito mais... Não. Uhum. Não é isso, não. Assim, tá. Na verdade, por exemplo, para mim, especificamente, criar a tirinha ali, ela envolve, dependendo da ideia, tem um roteiro. Dependendo da ideia, eu sento e penso. Eu estou dizendo assim, eu não pensei a cara gráfica daquilo. Eu pensei, talvez, o texto e tal. A cara gráfica, ela não foi pré-determinada. Uhum. É isso que eu estou dizendo, é um pensamento, mas é um pensamento que acessa mais o inconsciente e a memória. Uhum. A memória inconsciente, o repertório individual de outros artistas que eu li. De forma nenhuma excluo que isso seja pensamento, para mim é pensamento. Mas é um pensamento mais instintivo, é um pensamento mais... não é um pensamento racional. Embora eu acho que os bons desenhistas, eles pensem racionalmente sobre o próprio estilo. Esses que propõem coisas novas para a linguagem, claro que os caras pensam. Maron deve pensar a respeito do traço dele, Laerte deve pensar a respeito do traço dele. A cara gráfica, o que eu estou dizendo assim, esse é o que eu considero uma deficiência. Eu não penso sobre o aspecto gráfico de uma maneira objetiva ou racional, assim. Eu vou mais pelo feeling. Se o desenho não me desagradar muito, vamos embora, próximo quadro. Não há um conceito geral por trás. Eu acho que no texto mais isso, Maria Clara. Uhum. No desenho, não. Coimbra, aproveitando que você está falando de desenho, eu queria saber que material você usa para desenhar. Putz, Nelson, eu uso, cara. Qualquer nanquim desses descartáveis que você compra em papelaria, eu uso, cara. Até caneta Bic, às vezes eu desenho com caneta Bic, escaneio, mudo a cor lá no Photoshop. Sem lápis, eu então? Eu não tenho, cara. Isso que eu tô querendo dizer, assim, não, eu não tenho muito, tenho que admitir, asseio gráfico, entendeu? Uhum. Eu tenho muito, muito desespero de transmitir a ideia que eu estou pensando. Eu sou um cara que, assim, não é que eu não gosto de desenhar, mas eu não tenho paciência de perder tempo com desenho. Então eu tentei criar um método para mim que fosse rápido e automático, entendeu? Uhum. Então, assim, a partir do momento que eu peguei ali qualquer caneta, cara, eu procuro usar um nanquim descartável de papelaria, mas qualquer caneta que der para eu desenhar aqueles três quadrinhos, a historinha acontecendo ali dentro, der pra escanear e jogar ali no Photoshop, pra mim, beleza, cara. Eu não tenho que admitir muito cuidado, não. Tanto que depois, quando eu vou partir pra imprimir essas coisas, pra lançar em livro e tal, dá sempre um trabalho de ajeitar as coisas. E que tamanho você desenha, Coimbra? Tamanho de folha você faz os teus originais? Normalmente 1x4 horizontal, Nelson. E às vezes, quando a história é maior... Eu tenho uma coisa que eu faço que, assim, em vez de eu ir pegando folhas maiores, tipo A3, quando eu vou desenhar uma história maior, eu vou juntando vários papéis A4. E às vezes o mesmo A4 eu pico ele na mão para poder raciocinar a tira. Um joguinho ali, eu desenho, porque às vezes eu sento para desenhar e não tenho ideia nenhuma, cara. Tem a coisa de quando você tem uma ideia já pronta, que você tem um estalo, porra, é isso. Aí você senta lá e você faz em 20 minutos. E tem a outra que é assim, você não tem nada, você tem elementos meio soltos que você fica recombinando e tentando achar um padrão, uma relação entre esses. E aí eu gosto de fazer isso, eu corto, desenho os três quadrinhos, assim, umas coisas meio nada a ver, recorto e vou trocando a ordem. Uhum. Mas geralmente uma quarta, cara, que eu desenho. Eu não consegui fazer essa coisa da galera moderna de desenhar direto no computador, não. Você pergunta isso do material porque influencia na forma que você pensa, que nem você falou, né, que você desenha no papel, daí você pode rasgar. Exato. Fazer os quadrinhos e reordenar, né? Porque o humor tem muito disso, né? Às vezes uma palavra a mais mata o impacto da frase, às vezes a posição errada do desenho estraga a piada, né? Então, por mais que você fale que seja uma coisa que você faz rápido e tudo, o humor acaba funcionando no detalhezinho mesmo, né? Por mais escrachado que ele seja. Sim, e tem outra coisa, Léo, isso que eu tô falando. É muito difícil de você precisar ser rápido se não é. Às vezes é muito rápido mesmo. Mas às vezes, cara, demorado, porque assim, ó, não sei como é que funciona muito com os outros cartunistas. O que eu faço, assim, às vezes eu tenho ideias, não que as ideias que eu publique sejam boas, né? Mas assim, eu tenho ideias que às vezes eu acho que elas não estão legais para eu publicar, e eu deixo ela meio ali guardadinha, deixo ela quietinha ali, e depois ela não tá legal, e aí eu vou mexendo devagarzinho nela, às vezes aí deixo quieto, não ficou bom ainda. Aí volto nela daqui a uns dias, entre outras coisas. Um dia, cara, é o que você falou. Dá um estalo, cara. Tem uma palavra, uma ordem de quadros que você altera, que você fala, putz, cara, eu não pensei nisso antes. Produz uma ideia. Só sai uma coisa que funciona. Então, assim, a ver muito com isso que você falou, que é o tipo de suporte que você usa, né? O tipo de material que você usa. Por exemplo, a galera que desenha direto no computador. Eu não sei, vou falar uma coisa que pode parecer de velho. Eu acho que o desgaste visual é maior, assim, físico, do desenhista. Vou falar outra coisa também que vai parecer coisa de aluninho de escola construtivista. Essa coisa de você cortar os papeizinhos, de você desenhar com papel, de você ter o papel ali do lado, que enquanto você está raciocinando, não sei se vocês têm essa experiência, às vezes você está pensando numa coisa ali, trabalhando uma coisa, você fica rabiscando no papel uma coisa que não tem nada a ver com o que você está pensando. E às vezes, esse desenho, quando você olha depois, ele já aponta para uma ideia nova. E isso você não faz quando você está de frente para uma Cintiq, desenhando direto ali na tela do computador. Entendeu? Você não fica rabiscando de bobeira igual você rabisca um extrato de banco. Por isso que eu acho que é uma coisa de corpo mesmo, com desenho que... Ah, essa É muito corporal, é uma mistura perfeita, Maria Clara. Igual no esporte, eu acho. Uhum. Do aspecto físico e do aspecto cerebral, né? Uhum. Você tem muito texto. Estou pensando aqui agora, estou revendo aqui a... História da... Qual a sua esse nome daqui dentro, na Trágica Misery Tour, né? Que é uma distopia para um futuro próximo, né? A história começa em julho de 2017... dois comentários. Primeiro assim, né? Quem anuncia a crise é o Boris Kazoy. A primeira, uma pergunta. Você acha que Boris Kazoy vai sobreviver ao apocalipse? Vai ser quem vai anunciar pra gente a queda do mundo, né? A gente teve em 2016 cheio de pessoas que se foram e Boris Kazoy continua aí. Você coloca ele como essa pessoa que vai anunciar a grande crise? O outro comentário... que eu vejo que nessas tuas histórias mais longas são sempre fábulas de extremamente perspicazes. Né? Hã? Como é que é? Sempre uma distopia. É sempre uma distopia meio mulamba, né? Não, não mulamba, não. Assim, é assustadoras mesmo de um futuro em breve, daqui a pouco. Como a história dos bancos, que está no Vida de Prática, está na Chula também, né? Ou só na Chula? Só na Chula. É Super Black Mirror, meu. Você roteirizou Black Mirror? Eu escrevi 5 episódios. Caraca, muito Black Mas, Mirror. Mas assim, putz, cara, sobre o Boris, tem um negócio, Maria Clara. É isso que eu te falo. É um elemento que entrou na história de uma maneira absolutamente irrefletida, pelo simples motivo de que eu gosto de ouvir frases na boca murcha do Boris Casoy. Eu acho sensacional. E, assim, ele falando aquele texto da Lulu, do aquela estatística da Lulu, né? Uhum. Então, ele falando, quando a Lulu falou pra mim, eu imaginei com o Boris falando. E a gente sabe que o Boris não vai sobreviver a nada como não sobreviveu, né? O Boris já tá nessas alturas de pijama, acompanhando aí o desenrolar das coisas aí, sentado no sofá com um pote de Nutella na mão. Ele tá trabalhando, o Boris? Eu nem sei. Tá sim. Não, tá ativo, acho que tá no SBT. Não tenho a menor Record. Ideia. Enfim, tá vivo. Eu vi recentemente. Morreu, tô na Record. Não, acho que tá. É. Tá vivo, tá no SBT. Ele saiu da Band, né? Eu não sei, mas eu sei que ele tá vivo sim, tá trabalhando sim. A gente pode dar um Google, posso estar errado, mas eu vi recentemente, também me assustei. Nossa, o Boris. Eu gosto muito do Boris. Quando vocês puderem, vocês procurem aí no Google, no YouTube. O que o Jorge Cajuru acha do Boris? Sensacional esse vídeo, recomendo demais. Vou colocar na postagem, então. Uhum, vamos colocar na postagem. Pra que todos... Piada, vocês vão ser processados pelo Boris. É... O Cajuru que seja. Bom, procurem, ouvintes. Coimbra, sobre o Fired, tem algo de... Você passou por isso, assim? De você viveu isso? Ser... Ah, cara, sim. De alguma forma, sim. Cara, eu, como eu falei pra vocês, eu trabalhei 6 anos, cara, numa produtora de vídeo que basicamente que fazia material institucional. Trabalhei 6 anos com essa caralha de mercado institucional. Uhum. E, sim, é foda, né? Ficar cuspindo o prato que comer. Mas é um ambiente tóxico, cara. Entendeu? Esse aí é o meu ladinho fresco e hipersensível, pode ser falando. Mas eu acho muita picaretagem. Eu trabalhava justamente produzindo essa merda, né? E a ironia principal é que, assim, a gente, era aquele velho discurso, né? Que você tem que produzir e dar uma estética pra coisa, assim, pro patrão filho da puta falar pro funcionário continuar trabalhando pela mesma miséria de ser, né? E que, na verdade, ele tem que fazer isso porque tem que ser proativo e tal. E a grande ironia é que a gente escrevia isso tudo. E aí, quando a equipe de roteirista ia pedir aumento, o chefe da gente passava o vídeo. Eu falava, porra, irmão, eu que escrevi essa caralha, cara. Você queria me convencer com uma coisa que eu escrevi, cara. Tem traduzido esse tipo de vídeo? Tô ficando... Eu preciso... Tirar umas férias, aliás. Eu gosto das palavrinhas típicas, assim, tipo sinergia, engajamento. Tem uma empresa que usa assim, eles inventam, é igual, eles inventam nomes, né? Sim, tem, assim, quando falar de engajamento, não é, você tem que falar grassroots, porque sim. As raízes da planta estão o quê, caralho? Engajadas na terra, caralho? Plantados na mesa de trabalho, né? Porque se você trabalhar, você vai ficar como uma planta. É isso que ele quer dizer, né? Só pode ser. Eu acho muito engraçado que as pessoas acham que eles fazerem um mural na porta do elevador vai fazer com que eu tenha mais vontade de trabalhar pelo mesmo salário, né? Eu queria saber quem enfiou isso na cabeça dessas pessoas. É, porque na verdade eu acho que assim, ó, a coisa funciona. Lógico que a gente faz essas piadas assim, é muito divertido falar com as pessoas que... Existem pessoas que acreditam nisso, que são muito idiotas, mas os que acreditam mesmo são a minoria. O jogo ali é mais, ele é mais sofisticado. São pessoas falando isso, fingindo que acreditam, para pessoas que estão ouvindo e também fingindo que acreditam. Ninguém acredita. É porque o funcionário sabe que se ele der a goela de que não acredita, as coisas vão ficar difíceis para ele na empresa, entendeu? Uhum. O chefe vai usar isso como desculpa. Ah, você não é motivado. Uhum. Então, na verdade, é um jogo teatral mais complexo, né, cara? O cara que fala é um cínico, hipócrita, mentiroso. O cara que ouve é uma pessoa que ou é corajosa ou não tem coragem nenhuma, né? Não pode ter coragem, né? Hoje em dia, nem no serviço público, então, vão cortar a coragem já compulsoriamente, né? É porque o que está por trás da cultura corporativa é assim, galera. Há um tempo atrás, você não precisava de cultura corporativa, caralho. No século XIX, você tinha gente trabalhando em máquina corrente amarrada no pé, simples, entendeu? À medida que você foi desenvolvendo essa visão, né, de mundo melhor, mais humano e tal, você precisou mascarar esse controle de uma maneira mais bonitinha, mais fofa. A cultura corporativa vem disso, é isso que me deixa puto. Como se, é o que o Leão falou, como se você desse um nome novo e mais fofo para as coisas, fosse fazer com que, a palavra é essa, fosse fazer com que a opressão desaparecesse, né? Ela continua lá. Então é esse jogo de hipocrisias e tal que eu acho que me irrita e que às vezes assim, outra coisa, eu acho que os cartunistas, eu não vou ficar aqui dando nome, entrando em polêmica vagabunda, não. Mas eu acho que os cartunistas, de uma maneira em geral, estão muito com medinho de falar coisa desagradável. Eu acho que gente que tá preocupado em não falar coisa desagradável, eu acho que não devia trabalhar com humor. Humor, ele traz alguma carga de azia, eu acho. É uma história, né? A história do humor é essa, né? De sempre ter uma confrontação, né? Eu acho que assim, o Nelson, o que eu vejo é assim, que tem aquele negócio que sempre nessa maldita discussão de limites do humor, que não sei o que lá, tem sempre essa coisa que se fala assim, e o humor precisa atacar o status quo. Não tem? Isso virou um truísmo, né? Virou um comum. Que quando você quer politizar a discussão pro lado que interessa a você de esquerda, você joga essa carta. Só que o humor é uma linguagem muito mais complexa do que isso. Uhum. Quando você diz que o humor tem que atacar o status quo, não é você que define esse status quo com a sua ideologia. Esse status quo é definido pela natureza intrínseca do humor, entendeu? É o humor, ele tem uma dinâmica própria. Tudo que vai ficando muito sagrado, ele vai na direção e ataca. Inclusive o discurso que diz que não se pode fazer piada com tudo. Então, assim, não adianta a pessoa achar que o humor pode ser instrumentalizado para a luta ideológica dela apenas, porque isso é uma das facetas do humor. Só que o humor é uma linguagem muito mais complicada. Ele vai atacar tudo que não puder atacar, tudo que for considerado, porra, isso aí é inatacável, hein, cara? Isso aí você está tocando em assunto sagrado, você está tocando em caixa de marimbondo, como se diz no interior. Porra, no meu entender, é isso que o humor procura naturalmente, entendeu? Não por uma orientação política, ideológica. Não que não tenha as suas implicações no mundo. Mas ele vai além. Coimbra, você nem precisa dar nomes, assim, mas você tem alguns temas, algumas coisas que você, Coimbra, não tocaria de forma alguma por achar, não, isso eu acho que é além da conta? Não, eu acho que não. Não tem nenhum tema, não. O motivo que me faria não falar sobre um tema, Nelson, é eu não ter uma abordagem, não ter uma ideia para expressar aquilo. Não deixar aquilo engraçado. Não, não é engraçado pra porque... Para falar a verdade, o que eu faço assim, nas tirinhas, como eu tento fazer, Nelson, não é o que eu faço, é o que eu tento. Eu tento que ela, fazer com que ela funcione como crônica, entendeu? Uhum. Então ela pode ser engraçada, ela é um comentário sobre alguma coisa da realidade. Então ela pode ser um comentário engraçado, mas pode ser um comentário amargurado, pode ser um comentário pitoresco. Mas eu acho que ela precisa ter uma engenhariazinha na piada, entendeu? Uhum. Porque senão, só você ali, porra, igual aqueles caras que desenham, né? Eu desenho um capitalista com charuto, escrito capital, entendeu? E aí ele com a marreta chamando capitalismo na cabeça de um cara pequenininho, escrito trabalhador. Lógico que isso é uma possibilidade do humor, não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que é uma facetinha só. O humor tem muitas outras e, na verdade, nem só o humor. Esse tipo de tirinha que quer ser meio que uma crônicazinha de um fato que está acontecendo, é meio isso. Não sei, acho que eu tô me alongando, né? Acho que você tá dando uma definição interessante, porque é uma crônica de humor que você faz. Mas o humor que eu vejo assim, nas tuas tiras, nos teus comentários, não é necessariamente um objetivo, mas é uma linguagem que você usa para fazer essa crônica. E essa crônica você provoca muita questão, muita coisa. E provoca justamente analisar isso que você está mostrando. Com humor, mas não necessariamente esse humor de boas intenções, bom mocismo, né? E pelo contrário, eu não acho. É, se a gente for falar do humor que pelego, digamos assim. Humor pelego então, é bom. Não, não é esse humor meio agressivo para minorias, por exemplo. Na verdade, eu vou falar assim: não, que não seria humor, né? No clichê de esquina, assim, né? Que é o que se tenta. Esses que criticam o humor vão rebater, mas aí acabam fazendo tábula rasa de tudo, né? Você tem um humor muito corrosivo, mas critica de fato o status quo, não digo que é generalizado, mas o que realmente é a hipocrisia, o hipócrita, né, da nossa sociedade atual. Sei lá, viajei também agora. Não, eu acho que é por aí. Eu achei bonito isso que você falou. Eu acho que não estou assim. É, essa é mais uma fala que eu vou usar em orelha de livro. Mas eu não acho que isso tudo não. Na verdade, eu tento e eu tenho. Eu acho que é uma visão utópica minha, entendeu, Maria Clara? Uma é de uma instância em que o cara que está fazendo a tirinha, o humor, de uma maneira geral, não se leva a sério. Uhum. A questão é que nos últimos tempos, principalmente com a internet, teve um crescimento muito grande do frisson em torno de humorista, tirinha, o cara do stand-up, o porta dos fundos. E criou-se essa ideia que eu acho que é muito mais uma ideia de gente que está preocupada com dinheiro, que a gente que lucra de verdade com o humor de internet, de que o humor tem que ter uma responsabilidade social. Isso é coisa de empresa, cara. Isso não é coisa de humorista, isso não é coisa de artista. Responsabilidade social é coisa de empresa. É discurso institucional de empresa. Entendeu? O que o artista tem que fazer é expressar coisas, seja lá o que for. E ele não tem obrigação de ter uma relevância social e tal. E, inclusive, para o humor, eu acho isso ruim, porque uma coisa que eu acho que é legal do humor é ele pegar a pessoa de surpresa. Então, se você já fica esperando, esse cara, ele faz humor inteligente, hein? Ele critica, não sei o que lá e tal. Já é foda, porque já quebra aquela coisa que é do bobo da corte, que é um cara estúpido, entendeu? Justamente por ser estúpido e ridículo, ele pode falar coisas que outras pessoas não podem. E ele fala, te pega de surpresa, porque é um idiota que de repente fala uma coisa interessante. Uhum. É esse status do humor que eu acho que a galera perdeu, porque a galera tá querendo se levar a sério. A galera do humor tá querendo pautar a realidade mais do que a militância política. Tá se misturando com a militância política de uma maneira que ruim, no meu entender. O que eu tô vendo normalmente, eu acho que isso é uma coisa muito mais de moda, muito mais estética do que política até. Que é a pessoa que tenta compensar a falta de talento artístico com militância. Sim. Eu vejo isso, assim, e é geral, assim, de portal de blog, entendeu? Cartunista, portal que faz vídeo para esses vídeos de humor. Vocês sabem de que eu tô falando. Eu não vou ficar aqui produzindo em casinha vagabunda, né? Daqui a pouco o cara fala... Uhum. É até pior, né? Que um cara vai achar que eu tô falando de outra pessoa. Mas, por exemplo, eu vou dar um nomezinho assim de uma coisa que eu acho meio palha. Papo de homem, sabe? Uhum. Sim. Eu acho que eles estão derrapando numa coisa, cara. Eles tentaram fazer uma coisa que é conciliar esse universo masculino meio estereotipado. Ah, eu tenho barba. Eu gosto de moto, mulher gostosa, tatuagem, sabe? Uhum. Tentando misturar isso com uma coisa meio... meio feminista, sabe? Uhum. Eu sei lá, eu acho que não funcionou. Agora. Não, eles vêm derrapando e as feministas vêm criticando eles também, assim. Pois é, cara, isso é uma coisa que eu... É outra coisa que eu acho que, assim, que é... Os caras não entenderam. Os caras querem fazer média de uma maneira que não vai dar pra fazer a média. Então, assim, as pessoas estão preocupadas demais em fazer a média e ter uma imagem institucional, uma imagem pública. Pra quem faz humor especificamente, eu acho que não funciona. No caso do Papo de Homem, não é nem humor, né? Mas eu acho que produção de conteúdo, pra mim, tem que ter essa mesma... Isso é uma coisa minha, viu, galera? Uhum. Minha. É eu que estou dizendo, é a minha visão do que eu gosto. Uhum. Então eu achava que por quem produz conteúdo igual Papo de Homem tinha que ter a mesma diretriz de um humorista que não quer se ver como importante. Ele quer justamente que as pessoas não fiquem esperando muito dele, justamente para ele poder pegar as pessoas de surpresa. Mas isso aí é aquela velha história, né? Você não fica pegando as pessoas de surpresa a vida inteira, né? Uhum. Ô, Coimbra... Mas esse é um desafio que eu acho, assim, só pra dizer assim, eu acho que a galera tinha que tentar, pelo menos. Ô, Coimbra, o papo tá massa pra caralho, mas eu acho que seria bom a gente já começar a finalizar aqui. Então, uma coisa que a gente tem perguntado pra todo mundo nessa série de entrevistas é... Você tem algum quadrinho programado para 2017 ou pensado para 2017, além das tiras que você deve continuar a publicar no blog? O Nelson, eu tô com a ideia de lançar o segundo compilado aí do que eu publiquei na internet no segundo semestre, se tudo der certo. Não sei ainda qual vai ser o nome, vai ser diferente da primeira, vou tentar colocar metade de material inédito, metade das compilações, das tiras. Estou escrevendo um quadrinho, que é uma ficção mais... Vou tentar lançar um pouquinho mais longo, com uma coisa mais... Muito legal. No espírito do Fired. Uhum. Legal. Não pela história, mas mais pelo tipo de... Pelo tipo de formato, né? Uhum. Não sei, eu queria lançar ainda o ano que vem, mas eu não sei se eu vou conseguir terminar. Tá pensando em lançar no FIC? O FIC seria uma oportunidade boa para lançar. Mas eu não sei se eu vou terminar a tempo. A coletânea, acho que sim, talvez eu consiga. Uhum. Ainda tem que... Na verdade, eu estou falando isso aqui, eu nem combinei direito com o editor ainda. A coletânea deve sair pela Gato Preto, no segundo semestre, mas não sei se vai rolar. Uhum. A gente vive um momento também incerto, né? Para publicação geral. Parece um plano cruzado lá, vocês não... Quem é mais velho lembra. É. Coimbra, sobre o Tragical Misery Tour... Essa primeira versão que vocês fizeram para a Desgráfica foi só 100 exemplares. Eu imagino que se isso ainda não acabou, deve estar acabando. Vocês pretendem imprimir mais? Então, eu acho que assim, para coroar essa picaretagem, Deus, de lançar zine numerado, assinado, isso é picaretagem, né? Uhum. Para coroar essa picaretagem, para ficar mais picareta ainda, só a gente reimprimindo. Então eu acho que vai ser inevitável, a gente vai reimprimir porque já está no finzinho, tem assim os míseros exemplares, eu tenho 3 aqui, o Marão e o Lulu deve ter menos. Uhum. E aí eu acho que a gente vai reimprimir, sim. A gente conseguiu o nosso na Ugra, mas vocês também estão vendendo pelo site da Maria Nanquim, né? Isso, tem na loja da Maria Nanquim, tem na loja virtual do Marão e na minha. Tá legal. E a gente queria que você dissesse as suas considerações finais e despedir aqui do nosso público do Balbúrdia. Pô, eu peço, em primeiro lugar, desculpa ao público do Balbúrdia por ter tido que ouvir essa série de atrocidades que eu falei aqui. Pô, agradecer a vocês dois aí, pela amizade também, porque pô, vocês fazem um trabalho sensacional, que é um trabalho que eu queria até deixar isso registrado, que é importante que tenha, entendeu? Gente pesquisando, analisando, porra, cara, trazendo uma visão nova aí sobre quadrinho, né? A gente vive um meio estranho, né? Que a gente um meio em que não tem público, não tem dinheiro e não tem prestígio, né? A gente faz porque a gente gosta dessa merda mesmo. Nós somos todos carentes e a gente te ama muito. É. Porra, amo vocês também, galera. Show de bola. Demais. Precisando, estamos aí.